dizer. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender a tunga da mironga do cabulete. A tunga da mironga do cabulete. A tunga da mironga do cabulete. Pra tunga da mironga do cabulete.